Boa noite. Graça e paz. Amém. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui. Primeiro que estar aqui sempre é muito bom, porque a família da minha esposa mora aqui. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o tema das maldições. Abra lá comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Tem um texto muito interessante para a gente ler. Daniel capítulo 9, a partir do verso 1. Se você quiser anotar, fica com a sua Bíblia aberta. A gente vai estar sempre pontuando versículos chaves. No primeiro dia de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro dia do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de durar as assolações sobre Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, temos pecado contra ti e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, olhe bem, aos nossos príncipes, nossos pais, como também ao povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o courá de vergonha, como hoje se vê. Eles estavam em cativeiro. E nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, e por isso a maldição e imprecações que estão escritas no livro da lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ele. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. E apesar disso, não temos implorado o favor do nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, ó Senhor, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não temos obedecido à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome como hoje se vê, temos cometido pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Senhor, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Senhor meu, Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porquanto não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus pelo Monte Santo do meu Deus. Falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o anjo Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar. Vamos orar. Pai Santo, nós pedimos que pela tua grandeza, tua graça, tua infinita misericórdia, tu venhas falar conosco. Pai, fala porque o teu povo precisa ouvir a tua voz. O Senhor conhece as minhas limitações, os meus pecados, as minhas fraquezas, mas faz a minha boca ser nessa noite a boca do Senhor. E que o teu Espírito possa se mover com graça, com poder, com liberdade. Sopra neste lugar. Não é por força, não é por violência, não é pela coação, mas é pelo teu Espírito. Age em cada coração e que o Senhor faça coisas lindas no nosso meio. Te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós pensamos na temática das maldições, e a gente pensa um pouquinho nessa oração de Daniel, quando, se você analisar o contexto histórico dessa passagem, este povo estava aqui em cativeiro. Veja que a primeira coisa que nós aprendemos é que o povo de Deus pode estar em cativeiro. E às vezes até em um cativeiro coletivo. Porque aqui é a nação que está cativa. Cativa de um rei chamado Nabucodonosor, que no livro de Isaías 14, a queda de Lúcifer é ilustrada a partir da queda de Nabucodonosor. Isaías 14. O povo de Deus está aqui em cativeiro. E você vai ver na Bíblia que existem passagens como essa de Daniel, Esdras também faz uma oração semelhante, Neemias também faz uma oração como esta. Porque o povo de Deus, o povo de Israel, o povo a quem Deus se revelou, entendia que nós podemos estar sofrendo por causa de pecados nossos e por causa de pecados dos nossos pais. Eu sei que às vezes essa ideia é um tanto quanto estranha, principalmente quando nós falamos para brasileiros, frutos de uma cultura ocidental. Qual é o problema da nossa cultura ocidental? Por exemplo, vamos fazer alguns contrastes. Irmãos, já perceberam que é um negócio meio enjoado ficar lendo genealogia na Bíblia? Fulano gerou ciclano e gerou Beltrano. Por quê? Porque nós somos de uma cultura ocidental. Se eu perguntar para os irmãos aqui nome de pai e mãe, acho que todo mundo sabe. Um ou outro não vai saber. Se perguntar o nome dos avós, talvez aqui 70%, 80% saiba, possivelmente. Se eu partir para a sua terceira geração, vai ser um fiasco. Todos nós. Por quê? Esse pergunta da quarta ainda, aí pastor, aí nada. Isso quer dizer o seguinte, há um problema de contraste com a nossa cultura, com a cultura judaica. Porque a Bíblia é um livro de genealogias. Isso quer dizer que na nossa cultura, daqui três gerações, se nós não fizermos nada de que se destaque de inédito, nós vamos ser completamente esquecidos. Diga para o seu vizinho, daqui três gerações, se você não fizer nada diferente, nem seu nome o pessoal vai lembrar. Você já imaginou nisso? Não, e ainda é interessante, às vezes você chega na casa de alguém, olha a cultura nossa. Se tem uma foto de um parente antigo, quem é esse aqui? É meu bisavô. A gente pensa que é uma assombração, sangue de Cristo tem poder. Isso é espírito de idolatria. Isso tem um espírito familiar aqui nessa casa. Tem uma alma. A gente acha esquisito. Ou seja, de alguma forma, esse princípio solidário com as nossas gerações, nós não entendemos. Não faz parte da nossa cultura. Nós entendemos que somos abençoados ou mal-sucedidos conforme os nossos atos. Agora, o que meu pai fez, o que meus avós, não interessa. Porque na nossa cabeça, nós temos uma cabeça ocidental individualista. Mas quando você olha esse texto de Neemias, capítulo de Daniel, capítulo 9, esse cara vai confessar o pecado dos reis, ele vai dizer do pecado dos pais, ele vai falar do pecado dos príncipes. Se você olhar, ele fala explicitamente aqui no versículo 16, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais. E não pense que Daniel aqui, como judeu, está pensando que pai é papai e mamãe. Ele está falando de antepassados. O judeu no Novo Testamento, ele dizia o nosso pai Abraão. Quer dizer que Abraão era o pai literal dele? Não. Ele era herdeiro, ele tinha essa ascendência de alguém distante, que era um pai que através dele veio, e chegou a ele. É interessante nós pensarmos sobre essas heranças. Todos nós aqui temos essas heranças. Há uma passagem que você pode anotar lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Pedro fala que não foi mediante prata ou ouro que fostes resgatados do fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ele fala, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Repare nessa expressão, fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Se você pegar essa palavra legaram no texto original, ela tem a ideia exata de uma herança. É algo que o pai e a mãe ou os antepassados pegam e transferem. É uma transmissão. E este é mais um problema, porque todas as vezes que a gente ocidental escuta de herança, alguém fala assim, fulano, tem uma herança, descobriram que tem uma herança para você. Ai, meu Deus, quanto que é? Não, a herança é um fútil procedimento que o seu pai te deixou. Deixar um problema para você. Existe um legado. É interessante para a gente ampliar essa compreensão, porque algumas coisas a gente vai entender a partir desses princípios. A primeira herança que eu e você recebemos dos nossos pais já começa com o que está visível. É a herança física, biológica. Por exemplo, pensa nas características físicas que você tem. Cor da sua pele. O seu tipo de nariz. O meu não é muito bonito. Orelha. A minha orelha acho que já é melhor. Mas alguns irmãos chega e fala, pastor, eu tenho uma orelha igual o capô de fusca aberto, o problema é cura interior. Se quebrar a maldição, a orelha volta para o lugar. Não, filho, aí é só faca mesmo. Aí é faca. Cabelo, altura, baixura, magrura, gordura, e por aí vai, meu irmão. Se você pega todos esses aspectos, você vai descobrir que isso é fruto daqueles que te geraram. Se você pega o meu filho tem uma cara quadrada que não é minha nem da minha esposa, é do avô dele. Aliás, o meu filho, durante muito, ele tem muitos traços do pai da minha esposa que faleceu, ele até a gente botou num fono, babava muito. Aí o seu Mário falava assim, meu Deus, esse menino puxou tanto, porque até babar, eu usei babador vários anos, quando eu era criança. Então, esses legados físicos, quando você pega uma criança, né, a gente fica mapeando o que é do pai, o que é da mãe, o pé. Ah, olha até o dedinho dele, esse dedo junto, colado. Olha o cabelo. Ah, você também. Aí a mãe fala, meu filho, você também quando nasceu, você tinha a testa cabeluda igual ele. Então você vai, a gente vai entendendo essa lei da transferência. Esse é o primeiro legado. Quando metade do componente genético do seu pai e da sua mãe se juntaram e você foi formado, a primeira marca que os seus pais deixaram impressas em cada um de nós foi a marca física. Agora veja bem, se os nossos pais nos doaram, nos legaram uma herança física, a palavra de Deus fala que nós somos corpo e ela diz que nós somos alma. E eu queria que você pensasse um pouco na alma dos seus pais e na sua alma. Os irmãos sabem que os psicólogos dizem, a criança, até certa idade, ela enxerga a vida tal qual os pais. A criança enxerga a vida tal como os pais. É por isso que o filho, ele vai aprendendo por repetição. O menino é igual papagaio. Meu filho, quando eu comecei a ver isso, ele é igual papagaio. Tudo que eu fazia, ele repetia. Só que a criança não tem essa capacidade crítica. Por que que a adolescência é uma fase mais da rebelião? É porque lá na frente ele vai querer questionar muita coisa. Só que muita coisa já está dentro. Já está sedimentada. Eu estava dando uma aula e uma mulher de 40 e tantos anos, uma missionária, com a filha de 25, dizia, nunca consegui dar um abraço na minha filha. A filha tem 25 anos. A filha dela foi dar o primeiro abraço e quando a filha chegou e foi abraçá-la, ela falou, meu Deus, o que é isso? Ela falou, eu fiquei toda sem graça, eu nunca consegui abraçar minha filha. Nessa mãe dizia, eu nunca fui abraçada pela minha mãe. Como a gente pega coisas dos nossos pais, comportamentos que a gente aprende, legados, você tem hoje uma área que é desconectada da psicologia chamada terapia familiar, os terapeutas de família, existe uma ferramenta chamada genograma, os terapeutas agora eles investigam como é que os comportamentos dos pais passam para gerações. Por exemplo, você tem famílias em que as mulheres só se casam com idade mais avançada. Nessa família, as mulheres só se casam depois dos 30, depois dos 40. Aí você vê isso se repetindo na família. Ah, sua tia só casou depois de tal idade. Eu também depois de tal idade. E você vai vendo como é que isso vai passando. Famílias que têm uma predisposição onde todos são pessoas estressadas, são pessoas emocionalmente combalidas. E aí você percebe que aquela família traz esse traço do esgotamento emocional. Agora, a gente não sabe até onde é alma e até onde é espírito. Mas que o nosso caráter, a gente faz uma transferência dele. O filho vai crescendo. A criança vai vendo como é que o papai lida com a mãe. Como é que o papai lida com a mãe? Mais tarde ele se casa? Você acha que isso não vai afetar o modo como ele vai lidar com a futura esposa dele? O papai lida com ele? Você acha que quando ele tiver um filho, a relação sua com ele não vai ter? Isso não vai afetar a relação dele com o filho? Sim. Do mesmo jeito que você tem pais ou mães como essa que não conseguem abraçar porque nunca foram abraçadas, você tem mães que dizem assim, agora eu vou fazer tudo o contrário do que eu nunca recebi. Aí se tornam pessoas superprotetoras, é aquela coisa exagerada, é aquela coisa que sufoca e que está adoecendo de igual forma. Porque ela ou vai para o extremo da frieza, ou vai para o extremo da superproteção, ou seja, a relação problemática com a mãe afeta nas duas esferas. Então pensa um pouquinho no caráter dos seus pais, na alma deles, na autoestima deles, no casamento deles, no modo como eles lidaram com você. E, meus irmãos, se nós fizermos uma reflexão, a gente vai começar a achar tanta coisa na nossa vida. A gente vai pensar, puxa vida, eu faço do mesmo jeito. E, às vezes, aquilo que o meu pai fez comigo, que me fez sofrer tanto, às vezes eu repito com o meu filho. Olha que coisa doida. Aquele pai que foi tão austero, e eu cresci com aquela coisa, aí quando eu gero um filho, eu pego aquele menino e faço duas vezes mais que o meu pai fez comigo. São as marcas do caráter, dos traumas, das feridas emocionais dos nossos pais, que nos vão sendo passados. Só entende isso quando a gente gera um filho ou quando você para fazer essa reflexão. Agora, se Deus nos fez corpo, alma, essa mensagem até aqui eu poderia pregar em qualquer púlpito, a gente poderia ensinar isso nos púlpitos mais conservadores. Naqueles mais fechados para tudo isso que a gente está falando, todos iam concordar, eu levo as marcas físicas e psicológicas. Só que a Bíblia fala que nós também temos um espírito. E o que eu quero pensar com vocês nessa noite sobre essas marcas espirituais? Sobre esses legados espirituais. E a Bíblia tem dois nomes para falar desse legado, que é a palavra bênção e a palavra maldição. Deixa eu mostrar para você lá em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. A palavra de Deus fala sobre o princípio da bênção e da maldição. Deuteronômio capítulo 28. Acho que é o quinto livro, não é isso? Da Bíblia. É o quinto? É o quinto. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje o Senhor te ordena, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás o fruto do teu ventre, o fruto da terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que você puser a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor te dá. Verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em guardar os seus mandamentos, os seus estatutos que te ordenou, então virão estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da terra, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares, ao saíres. Verso 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, mas por sete caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror a todos os reinos da terra. É o que diz a Bíblia. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que, que Deus quer dizer com essa palavra bênção. Eu costumo dizer que essa palavra bênção é uma das palavras que se tornou a palavra mais desgastada do vocabulário evangélico. É culto da bênção, noite da bênção, tarde da bênção, não é verdade? Tudo a gente gira muito em torno de bênção. Você quer ver uma coisa? Bênção virou até nome de gente. Não é verdade? Olha aí para o seu vizinho do lado, olha para ele e fala assim, como é que vai, bênção? Tudo bem com você? Ele fala abençoado. É, virou até nome de gente. Tudo é bênção. A gente usa com muita frequência essa palavra bênção, mas às vezes sem entender o sentido dela. Quando eu fui dar uma pesquisadinha nesses dicionários teológicos e olhar o sentido, eu fiquei impressionado. A palavra bênção, como cada palavra tem uma origem, seu nome tem uma origem, tudo tem uma raiz. Como o Antigo Testamento foi escrito numa língua hebraica, a palavra bênção no hebraico é uma palavrinha chamada barak. E se você pega a raiz dessa palavra, isso não sou eu que estou inventando, está lá nos dicionários teológicos, a palavra barak, a raiz dela quer dizer ajoelhar. Na verdade, a raiz é joelho. Barak, se você for fazer uma tradução com base na essência, seria ajoelhar. Então, é interessante que essa palavra bênção traz na sua essência a ideia de ajoelhar. E o que quer dizer para o oriental? Talvez não para nós tanto, mas para o judeu, para o oriental, quando alguém se ajoelha, é alguém que se sujeita. Sujeição. A minha esposa, eu me casei com uma veterinária, a minha esposa, ela é médica veterinária. Não precisa ser veterinário para saber disso, mas a minha esposa trabalha num setor de saúde pública, chamado Centro de Controle de Zoonoses. Esse setor cuida no município de dengue, raiva, todas essas doenças que o animal pode transmitir para o homem. E a minha esposa trabalha numa ala lá, agora ela está querendo sair desse negócio, porque isso é um troço terrível, agora eles estão mudando, fazendo adoção, mas esses cachorros que são pegos na rua, o bichinho vai para o sal mesmo, ele tem um prazo, se o dono não vai lá pegar... agora eles estão pegando animal doente, e não tem jeito, tem que sacrificar porque não tem ninguém para adotar. E um dia chegou uma cadela e ela deu cria lá no Centro de Controle de Zoonoses. E esses cachorros pegaram uma doença do carrapato chamada, eu acho que é Ehrlichia. Eles pegaram essa doença e era uma cesta. Minha esposa pensou, se eu deixar esses cachorros aqui, eles vão morrer tudo, os cachorrinhos. E ela já vinha fazendo isso algumas vezes. A minha casa estava virando assim, UTI de cachorro. Aí chego em casa, feliz da vida, quando chego em casa, está aquela manada de cachorro lá em casa. Meus irmãos, estava aquele tanto de vira-latinha, bonitinhos vira-lata. Falei, mas Virgínia do céu, você trouxe mais cachorro aqui para casa? Aí ela falou, não, porque está com essa doença e tem que dar o remédio, senão vai morre tudo nesse final de semana e tal, eu tenho que tratar e tal, aí trata, depois leva lá para o Centro de Controle de Zoonoses para colocar para o setor de adoção. Mas esses cachorros, ela foi tentando tratar, foi morrendo, e sobrou um. E este um que sobrou, ele era tão gordo, eu pensava que era até saúde, mas aquilo era verme, né? Não era saúde. E ele foi crescendo e o animal é interessante, você vai pegando um vínculo com ele. E porque ele era muito gordo, eu chamava ele de Bolinha, botei o apelido dele de Bolinha. Ele foi crescendo, foi criando um vínculo conosco, que um dia, só para contar essa historinha, para ilustrar isso, eu cheguei, botei meu carro na garagem, e quando eu cheguei, esse cachorro estava olhando para mim. Quando eu saí do carro, eu bati de olho com Bolinha. E ela estava junto, minha esposa. Quando eu olhei para esse cachorro olhou para mim, sabe o que ele fez? Virou as quatro patas para cima. E a minha esposa fez a seguinte pontuação: o Bolinha está se sujeitando à sua autoridade. O Bolinha está dizendo: eu estou debaixo da sua autoridade, eu estou rendido a você. É verdade. Me ajuda a ensinar, olha aí para o seu vizinho do lado, diz para ele, mas olha no olho dele e fala assim: você tem que ser que nem o Bolinha, meu irmão. Fala assim: você tem que virar as quatro patas também, meu irmão, para Deus te abençoar. Meus irmãos, quantas vezes nós vamos orar, e aquela área que a gente vai abençoar não está de joelhos? Eu não estou generalizando, mas muitas vezes nós insistimos em abençoar coisas que não estão de joelhos. E a primeira lição que a palavra bênção Barak nos traz é que ela traz na sua essência a ideia da obediência, da sujeição. A segunda coisa interessante é que essa palavra bênção, ela aparece na Bíblia sempre num contexto da multiplicação. Se você quiser fazer o teste, todas as vezes que você encontrar essa palavra bênção, faz uma investigação. Normalmente ela aparece no contexto da multiplicação. Por exemplo, Gênesis 1:28, e Deus os abençoou o homem e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Então veja, essa interação de abençoar com multiplicar. Em Gênesis 12, o Senhor disse a Abraão: sê tu uma bênção. E o que, que Deus disse? Ele faz uma conexão dizendo: eu vou multiplicar a tua descendência. Ele estabelece novamente uma conexão de bênção com multiplicação. No Novo Testamento, Jesus tem uma multidão de gente, e ele tem 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que ele ergue esse alimento ao céu e ele abençoa. E se ele abençoa, aquele negócio começa a multiplicar. O que que a palavra de Deus quer dizer quando ela fala: bendito serás na cidade, bendito no campo, bendito o fruto do teu ventre? O que a Bíblia está dizendo é que essas áreas vão prosperar. Você vai entrar e vai prosperar. Você vai sair, vai prosperar. Agora veja que essa prosperidade é muito além da questão financeira. Porque eu já vi gente que ganha muito dinheiro, mas não é próspero. Eu já vi, vieram pessoas: olha, eu ganho muito dinheiro, mas todo mês eu estou endividado. Essa prosperidade vai muito além. Pode ser a prosperidade no casamento, a prosperidade no ministério, a prosperidade no teu útero, a prosperidade nestas áreas das mais diversas. O que Deus está dizendo é que a multiplicação será a evidência da bênção de Deus. Só quero abrir um parêntese aqui. Claro que nós humanos temos um parâmetro de multiplicação que em grande parte não é o parâmetro de Deus. Nós assim temos um lado fariseu dentro de nós, não é verdade? Nós temos um fariseu. Diz para o seu vizinho assim: existe um fariseu que mora dentro de você, meu irmão. Você fala: leva esse fariseu todo dia para a cruz. Então esse fariseu que habita em nós, ele gosta assim de olhar para o irmão, que ele quer, sabe aquela coisa, a gente tem uns aparelhinhos assim para medir bênção e tal. Por exemplo, deixa eu só citar um exemplo para vocês. Um grande pregador, usado em milagres, que ressuscitou mortos, muitos mortos, levantou muitos paralíticos, que arrebanhou multidões e multidões. Mas no final do seu ministério, ele termina com uma congregação de 120 pessoas. Eu pergunto para os irmãos: esse ministério foi um ministério abençoado ou não? Ressuscitou mortos, levantou paralíticos, purificou leprosos, mas quando ele encerra a sua carreira, fica só 120 pessoas. Irmãos, eu tenho dito isso em algumas igrejas, eu pergunto, foi abençoado ou não? Em muitos lugares, não! Não foi, não! Aí eu falo, irmãos, esse grande pregador foi Jesus. Porque em Atos está lá que quando a congregação se reúne, era a congregação de 120 pessoas. Mas na nossa cabeça, não foi abençoado. Não foi. Então, cuidado com quando a gente fala que Deus multiplica segundo o parâmetro dele. Que às vezes não é o nosso parâmetro. Mas dentro do parâmetro dele, aquilo está multiplicando. Alguém disse, eu não ouvi essa história de alguém que leu, Watmani e um outro grande pregador, disse que a pessoa que discipulou Watmani e esse outro grande pregador, só dedicou a vida dela inteira só para discipular os dois, só os dois. Eu pergunto, multiplicou? Agora, eu não quero que isso sirva também de justificativa, porque tem igrejas, ministérios, áreas na nossa vida que não estão multiplicando, não estão crescendo, não estão prosperando. E a gente, às vezes, começa a arrumar algumas justificativas, espiritualizamos algumas coisas, mas, no fundo, às vezes, a gente vê que aquilo não está multiplicando. Então, olhe estas áreas com o olhar de Deus. O que que é a maldição? Nós poderíamos fazer muitos detalhes sobre essa palavra maldição. Tem um livro que eu gastei, esse livro da Presbiteriana, para pesquisar essas terminologias, para os irmãos terem ideia, só no hebraico aparecem 6 palavras distintas para falar de maldições, no grego 5. Então tem a nossa tradução às vezes é pobre, ela não mostra, por exemplo, quando Deus fala a Abraão, abençoareis que te abençoarei e amaldiçoareis que te amaldiçoarei, o hebraico trabalha 2 palavras, mas só tem acesso se você vai fazendo essas investigações terminológicas para entender como é que a Bíblia articula esses tipos de maldições. Evidentemente que eu não vou falar de nada disso, eu só vou falar de uma palavra. Essa uma palavra é o resumo, é a essência que fala para nós o que é alguém que está debaixo de uma maldição. O que é alguém que está debaixo de um estado de uma maldição? O que a Bíblia quer dizer quando ela fala maldito serás na cidade, maldito serás no campo? O que a Bíblia quer dizer com isso? A expressão hebraica é uma palavra chamada arar. Isso também eu não inventei, eu fui lá nos dicionários teológicos. Essa palavra arar, ela tem 3 sentidos. Primeiro, prender. Segundo, cercar com obstáculos. Terceiro, deixar sem forças para resistir. Mas a essência dessa palavra, arar, quer dizer alguém que naquela área está aprisionado. Quando Deus fala, maldito serás na cidade, Ele está dizendo, você não vai prosperar na cidade. Ah, então eu vou lá para o campo e vou prosperar. Se tiver uma maldição no campo, não vai conseguir prosperar no campo. Se a bênção carrega o princípio da multiplicação, se a bênção carrega a evidência da multiplicação, a maldição carrega o oposto. É interessante, até eu estou me lembrando, a Bíblia fala, maldito serás ao entrares, fala, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres, mas ela fala, maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Uma vez veio uma pessoa que me procurou para me atender, para que eu atendesse, e depois essa pessoa até ingressou na minha equipe, e ela falou, eu tenho um troço muito errado que acontece comigo. Eu falei, o que é que é? Todo lugar que eu chego e entro, fale. Ela falou, se eu vou para uma empresa, quebra. Eu saio daquela empresa, vou para outra empresa, quebra. Ela falou, até a igreja, se eu entro na igreja, fecha. E agora eu estou aqui no Secrai. Eu falei, apartai-vos de mim, meu irmão. Eu quero entrar na sua equipe. Falei, meu Deus, o que, que é isso? Falei, onde eu vou, morre. Fecha, quebra, fale. Quando Deus fala para Adão, Adão, maldita é a terra, arar, por tua causa. O que, que vai ser a decorrência dessa maldição? Deus fala, com o suor do teu rosto, ganharás o teu? Você já viu aquelas áreas em que a pessoa tem que suar? Meu Deus, nessa área, eu tenho que suar, parece que tem um troço que puxa para trás, eu dou um passo, volto três, eu dou três, eu volto cinco, porque a maldição estabelece esse princípio do aprisionamento. Deixa eu falar para os irmãos de seis características da maldição, eu já vou terminar em 10 minutos. Seis características da maldição, capítulo 28, versos 45 e 46. Capítulo 28 de Deuteronômio. Capítulo 28 de Deuteronômio, versos 45 e 46. Todos acharam? Deuteronômio 28, versos 45 e 46. Diz assim a palavra de Deus falando das maldições. Todas estas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus. Olha lá, o Daniel orando lá no capítulo 9. Quebramos a tua lei, por isso as maldições da lei vieram sobre nós. Para guardares os seus mandamentos, os seus estatutos que te ordenou, serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência. A descendência é afetada. Seis coisas importantes para você anotar, se você quiser fazer essa anotação. Primeira característica de uma maldição é a persistência do sintoma. Diz o texto que todas estas maldições virão e te perseguirão. Eu tenho tido a oportunidade de, já fui falar algumas igrejas nos Estados Unidos, e eu achei assim interessante, um outro pastor que ia lá direto falou, rapaz, é a mesma coisa, as palestras que os brasileiros mais gostam de ouvir é a palestra na área em que eles saíram daqui quebrados do Brasil, finanças. A maldição persegue. Uma coisa assim muito importante para a gente fazer essa distinção da maldição, porque eu acredito que a gente pode estabelecer três coisas. A maldição persegue, se não for tratado, não passa. Se não resolver isso, a maldição passa, vem para você, porque uma porta abriu, passa para o filho, do filho vai, e a maldição persegue. A maldição ela vai passando para as gerações. O que, que é a maldição que passa para gerações? É uma área que não flui naquela geração. Naquela família, os casamentos não dão certo. Naquela família há muitos abortos. Naquela família, gente que mata, gente que se mata, gente que tem vontade de se matar, que vive em depressão, tem uma morte que vai passando por aquela família. Naquela família tem muitos alcoólatras. Naquela família muito problema sexual. Tem prostituta, tem homossexual, tem adúltero, tem tudo de errado nessa área sexual que está presente nessa família. A maldição persegue. A maldição persiste. Como é que a gente faz para separar maldição de provação? Porque eu acredito que todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, porque às vezes a pessoa, nós passamos por lutas financeiras, lutas na igreja, lutas no ministério, lutas no casamento, lutas com filhos, lutas no trabalho. A gente passa às vezes pelos mais diversos, diferentes lutas. Agora, quando é que eu sei que essa luta é uma provação? Na minha opinião, a provação à luz da Bíblia, ela é passageira. Se você quiser anotar Tiago capítulo 1, versículo 2, Tiago fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes. Passardes. Fala para o seu vizinho, quando for provação, fala para ele, quando for provação, a Bíblia fala... Vamos, gente, fala, a Bíblia fala. Passardes e não ficardes. Então, a maldição persegue. A provação é passageira. Tem uma outra categoria que não dá para falar, é porque às vezes Deus permite alguns líderes algumas coisas como um período de teste, de prova. Por exemplo, Jacó ficou na companhia de Labão 20 anos. Então foi um treinamento. Então às vezes Deus permite um treinamento numa área. Davi, me parece que ficou debaixo da liderança de Saul, parece que 17 anos, alguma coisa assim. Foi um treinamento duro. Paulo, antes de assumir o ministério, 13 anos. Moisés ficou 40 anos no deserto, após 40 anos no Egito, assume o seu ministério com 80 anos. Treinamento para algo que Deus vai dar lá na frente. A segunda marca de uma maldição... No versículo 45 diz a palavra: todas estas maldições virão e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído. A maldição pode destruir, a maldição pode fazer uma pessoa entrar numa situação de aborto. Não estou dizendo que todo aborto é uma maldição, mas eu estou dizendo que se houver uma influência maligna nessa área, você vai ter uma família que tem uma carga de aborto ou uma herança de divórcio e outras coisas mais que vão passeando, que vão visitando aquelas gerações. Eu já atendi pessoas que elas não entendem. Pastor, eu já abortei 6 vezes. Já abortei não sei quantas vezes. Aí se você pega o caso isolado, aí você vai avaliar. Quem mais abortou na família? Investigue. Mãe, você já fez aborto? Já. Aí vai investigar as tias. Há muitos já fizeram também aborto. Aí você começa a perceber que isso é um problema espiritual. Eu me lembro uma vez que eu estava numa igreja, a gente estava fazendo uma oração de renúncia. E fomos orando, renunciando. Era até uma igreja presbiteriana também na época. E no momento de oração, isso não costuma acontecer muito não, mas na hora que eu toquei na palavra aborto, nessa parte quebra, tinha uma moça jovem e uma mulher com mais idade atrás. As duas caíram. Aí o pessoal foi atender. Aí, por que você não conseguiu renunciar? Aborto. E o que que você não conseguiu renunciar de trás? Aborto. Aí as duas caíram conversando. O que que nós descobrimos? Era a mãe, era a filha e a mãe. Então a mãe fez aborto, a filha fez aborto. Então já havia um lastro geracional, ou seja, já era um problema que vinha geracionalmente. Então a maldição pode causar destruição. Por exemplo, você tem famílias que existe um ciclo de destruição na área financeira. Todos naquela família praticamente têm problemas financeiros, têm histórias de pessoas que que prosperaram, que quebraram, e de coisas erradas na área financeira, e você percebe que há uma maldição na área da bancarrota. Isso vai passando para os filhos e para as gerações. Diz ainda o texto: porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos, os seus estatutos que te ordenou. A terceira coisa, gente, essa é a mais importante. Toda maldição é uma implicação, uma decorrência da quebra da lei de Deus naquela área. Mas, pastor, eu não quebrei a lei de Deus naquela área. Mas pode ser que a sua família, os seus pais, seus avós, pode ser que eles tenham quebrado. Mas eu não consigo entender porque eu acho que eu arco as consequências dos meus maus e dos meus bens. É porque você fala enquanto brasileiro. Mas quando a lei de Deus é quebrada, quando eu quebro a lei de Deus numa área da minha vida e eu não resolvo isso, quando eu gero um filho, esse filho não vai apenas carregar as marcas físicas, as marcas emocionais, mas ele vai carregar marcas espirituais. É por isso que lá em Neemias 9, só segura esse texto aí, deixa Deuteronômio ainda aberto, lá em Neemias capítulo 9, Neemias capítulo 9, verso 1, 2 e 3, Neemias capítulo 9, Neemias capítulo 9, a partir do versículo 1, diz a palavra: no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé. O que, que diz o texto? Fizeram confissão dos seus e das iniquidades de seus. E tem outra tradição que diz o quê? Antepassados. Então eles se levantam para confessar o seu pecado e o pecado. Veja bem, não confunda isso com oração para morto. Eles estão confessando pecado. Eles não estão orando para o morto. Eles estão tratando com sujeira, com iniquidade. Uma coisa legal que a gente aprende na área da libertação é que quando você coloca uma sujeira numa área, vão imaginar esse lencinho aqui, vão imaginar que esse lenço seja uma sujeira, um lixo. Se eu colocar esse lixo aqui nesse lugar, e se eu não tirar, se eu voltar amanhã, onde é que vai estar esse lenço? No mesmo lugar. Imagine que ninguém mexa nesse lixo e eu volte aqui daqui um ano, onde vai estar esse lixo? Daqui 5 anos, 20, 30. Se nós não tiramos o lixo fica. Por que que às vezes você vai trabalhar com casais e aquele casamento não vai para frente? Aí você ora: ô Jesus, tem misericórdia, abençoa esse casamento, Senhor, quebra todo mal, tarará, tarará. Se você não vai lá na raiz para descobrir se há lixo, às vezes você pega aquele adolescente terrível, aí você ora, você intercede, você repreende e tal, mas você não pergunta se ele foi aceito quando ele foi gerado. Você não pergunta se houve tentativa de aborto. Porque muitas vezes, quando a gente vai lá na origem, nós vamos descobrir lixo. Só que o problema é que a gente não gosta de tratar com lixo. A gente gosta de colocar o lixo debaixo do tapete e deixar esse lixo muito bem escondido e guardado. Em tudo. Quando você vai trabalhar com igrejas, às vezes a gente, eu sou chamado para trabalhar e alguns pastores me chamam para trabalhar na cura da igreja. Nossa igreja tem 50 anos, 20 crentes, 30 crentes, 50 crentes, não cresce. Só por aqui já passaram não sei quantos pastores. Os irmãos já foram ver como é que começou essa igreja? Os irmãos já procuraram saber qual foi a origem? E às vezes nós vamos descobrir que os mesmos espíritos que estavam lá nos fundadores, com vida suja e com coisa errada, vão passando para os outros pastores. Se nós não tratarmos o lixo, se a lei de Deus é quebrada, a lei de Deus está quebrada naquela área. Tem gente que abortou, mas já veio de um útero onde foi feito o aborto. O Cote fala uma coisa muito legal. Quando sangue inocente é derramado, a terra é contaminada. O útero de alguém onde houve um aborto, teve sangue derramado, o útero, a terra está contaminada. Esse lugar foi um lugar de morte. Esse lugar de morte, aí depois veio um filho que nasceu num lugar onde tem morte, ou seja, ele nasceu no túmulo do irmão que morreu, que foi assassinado. Só que nós não gostamos de falar dessas coisas, porque essas coisas mexem com lixo, com sujeira. A gente gosta da oração. Pastor, ore por mim. Sim, mas que área? Ah, Deus vai te revelar. Deus vai te mostrar. Então, a maldição denuncia que a lei de Deus foi quebrada. Lá em Deuteronômio 28, diz ainda a Bíblia, serão no teu meio por sinal, são as marcas, são as evidências, as características, e por maravilha, a palavra maravilha aqui não é uma boa tradução, é, o sentido aqui é perplexidade, pasmo, é alguém maravilhado num sentido negativo, é alguém pasmo, perplexo, estupefato, boquiaberto. Em sexto lugar, como também entre a tuba, descendência. Como os terapeutas de família estão observando que as iniquidades e que os comportamentos vão passando pelas gerações, os pastores precisam abrir os olhos para observar iniquidades que vão visitando aquela família. Por que que Daniel, lá no cativeiro, se coloca diante de Deus e ele faz essa oração de arrependimento? Preste atenção. Se há um lixo que foi colocado pelo meu pai, e se o meu pai morreu e não tirou esse lixo, o meu pai morre, mas o lixo dele está na minha casa. Por favor, não entenda, separe a questão da culpa e da consequência. Às vezes você vai falar com a pessoa, não, eu sei, eu estou pagando pelo pecado dos meus pais. Não é isso. Nós estamos falando de consequência. Culpa é pessoal. Responsabilidade é pessoal. Cada um responde pelo seu erro. Mas a consequência. Quando pais se divorciam, eles são os responsáveis, mas a consequência. Então, no âmbito espiritual, quando alguém abre portas. Gente, há algum tempo eu estava dando um seminário numa igreja, eu fiquei apavorado, uma jovem de 17 anos, uma bitela de uma moça grande, que caiu endemoniada, uma coisa horrorosa, juntou uns quatro para segurar aquela mulher, uma violência terrível. E aí o pessoal me chamou, e ela gritava, se debatia, eu falei, vamos tirar ela daqui. Irmãos, você tem ideia, quando nós pegamos para levantar ela, ela era tão forte, quando nós tiramos ela para levar ela para cima, porque ela estava berrando, e aí um obreiro assumiu e eu tive que ajudar, ficou um negócio descontrolado. Quando foi passar pela porta, a porta era pequena, o capeta e nela abriu as pernas dela para segurar, para não passar na porta. Eu falei, atrevido. Aí chegou lá em cima, fiquei mais ou menos umas 2 horas ministrando aquela moça. Aí quando terminou tudo, eu perguntei assim, quantas vezes você já foi em espiritismo? Nunca botei o pé. Falei, mas como? Você nunca fez um pacto no espiritismo? Nova era? Nada. Satanismo? Nada. Falei, você não tem nada de invocação com esses espíritos? Nada. Falei, ah, então você teve muitos parceiros sexuais, vocês nem... Nunca, não tive nada, nenhum problema. Eu estou com, acho que era o primeiro namorado dela, nunca tive. Agora eu comecei a namorar um primeiro rapaz. Que, qual é a reivindicação desse espírito tão terrível? E ela dizia para mim, eu me lembro que já desde os meus 3 anos eu já via os espíritos. Eu cresci vendo os espíritos. Ela diz, a minha irmã cresceu vendo os espíritos. Ela falou, sabe o filme que eu mais achava interessante ver? O Exorcista, porque a vida daquela criança era a minha vida. Eu cresci com aquelas perturbações, vendo aquelas entidades. E ela falou assim para mim, sabe? A minha mãe, olha aí a deixa dela. A minha mãe me falava que a minha bisavó já era atormentada pelos espíritos. Começou lá e veio visitando. Por quê? Porque havia um pacto satânico entregando aquela descendência para Satanás. E esses espíritos vinham reivindicando. E se essa moça se casa e gera um filho e não trata isso, esses espíritos vão passando. O que que nós queremos, então, para nós finalizarmos? Só uma coisa importante para a gente finalizar. Primeira coisa, pastor, eu já sou crente, nasci de novo. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu sou crente, nasci de novo, e a gente escuta todas essas coisas. Eu sei que esse é um tema complexo de se falar e não é um tema fácil, mas eu quero que você observe uma coisa. Se novo nascimento fosse sinônimo de cura completa e libertação completa, é irônico Paulo ter escrito esse texto aos coríntios, porque a igreja de Corinto era a igreja mais safada, mais dividida, era a igreja que tinha alcoólatras, tinha gente que ia para a ceia e ficava bêbado, era a igreja que tinha prostitutos, gente tendo relações incestuosas. Era a igreja mais problemática. Então, aqui já cai o mito de que novo nascimento é sinônimo de uma vida liberta. Porque se isso fosse sinônimo disso, a única igreja, ou a igreja que Paulo nunca deveria falar sobre isso, seria para essa igreja de Corinto, que era a igreja mais problemática de todo o Novo Testamento. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte... A igreja precisa resgatar a doutrina do arrependimento e da confissão. Qual é a dificuldade de nós entendermos esses princípios? É porque durante muito tempo nós aprendemos a doutrina da justificação. Jesus levou o meu pecado para a cruz. Jesus levou a minha maldição. Ele me justificou. Só que nós só aprendemos justificação. Mas a Bíblia fala que justificação... precisa andar casado com arrependimento e confissão. No Antigo e no Novo Testamento, quando o pecado de alguém era perdoado? Primeiro, o sangue de um animal era derramado. Segundo, o pecado era confessado. Não basta dizer, o Cordeiro de Deus derramou o sangue dele por mim. Porque 1 João 1,9 diz que se eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para me perdoar e para me purificar de toda. A questão que se levanta é: o que acontece com aqueles pecados, maldições que Cristo levou e de coisas que nós não nos arrependemos, não confessamos, não levamos à cruz? De alguma forma, isso pode explicar crentes aprisionados, gerações aprisionadas, porque nós não participamos como Daniel fez em arrependimento. Eu não estou dizendo aqui que o crente tem que ser anjo perfeito, né? Nem quando a gente ministra, mas a gente precisa aprender a lidar com os nossos pecados. Quando você se coloca diante de Deus em arrependimento pela sua vida, pela sua casa, pela sua linhagem, pelos seus filhos, os céus vão se mover, o inferno vai tremer e coisas de Deus vão ser feitas para a glória do Senhor Jesus. Amanhã eu quero falar, se Cristo permitir, eu vou falar sobre pessoas presas a pactos. Eu vou falar sobre alianças do passado.